Não deixa os gambé registrar minha fuça. Corpo morto boia enquanto o sentido aguça. O sentido não falha, essas vadias não abusa. Eu guardo o corpo no terreno e o volume embaixo da blusa. E é o Astra Prata clonado, motorista bolado. No porta-malo, mas malo, uns quilos de coca mocado. Com uns quilos separado, espinarde do meu lado. Grita, acelera, piloto, e o para-brisa almejado tem. Era um quarto pequeno, uns bug mocado no piso. Minha coroa sentada na sala, sem saber que eu era envolvido com isso. Sabendo que eu tava pedindo, o vizinho fudido que assou nos cana. O samango brotara do nada e o filho da puta pulou a varanda, chefe. Já era meu sonho de passo isso. Eu tenho uns contatos em Cairo, jogar uns quilates no dente, virar acionista na bica do bairro, pagar umas viagens pra fora, tirar minha mulher da favela, dar uma mesa de café da manhã de frente pro mar verde igual os olhos dela. O rap é a fita, da massa só tem chefe. Quali passou a visão, se o sangue não for frio, não serve. Eu levo a bandeira da quebra de quebra pra pôr terror em cuzão. É o lixo, o luxo e o fogueteiro cantando rojão. E o fogueteiro cantando rojão. O capuz e aperta o passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Vodka russa, caviar e cocaína, chefe. Veste o capuz e aperta o passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Vodka russa, caviar e cocaína, chefe. Olha eu de novo no mesmo roteiro, lavando dinheiro que eu tenho no banco traseiro. Levando dinheiro com o novo parceiro. Da cinta no gelo, com tanto polícia. Também tô no gelo, é fácil a vida. Que se leva na prece, parceiro, se faz importante a malícia. Passei batido com meu sócio do lado, dando risada. Sacorda fascista, ha. E minha frieza define o que sou. Papai Noel chegou mais cedo esse ano e fez ho ho. Ah, cê disse que é um incentivo à droga. Eu falo que não, eu faço o que faço. Pois ideia fraca entorta, ah. Cê vai me dizer que eu faço apologia às drogas. Eu faço o contrário, só destravo a fechadura das portas. Com a adrenalina, meu mano avançado, cravando esse rap bolado. Meu destravado, sem querer eu te passo recado. Com esses arrombados dizendo que eu não passo visão, ha. Espinagem levada de mago. Eu sei que tu fica passado com o tempo que passa. É a hora que a mina te pede pra tocar de som. Mesmo com o rap pesado que eu faço de bom. Tipo sabota e Spectron. Comprei uma casa no bueiro do Lebron. Faz tempo que o Chuck me diz que o rap me assina. Então termino isso com a levada da hiena assassina. Veste o capuz, aperta o passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Vodka russa, caviar e cocaína, chefe. Veste o capuz, aperta o passo na garoa fina. Vivendo entre caviar e cocaína, chefe. Aperta outro capuz, passo pra garota de esquina. Vodka russa, caviar e cocaína, chefe. Ah, SP Big no beat, Raikais dá o sim. Mais uma vez, da Massa Clã. Yeah. Que é bem de rua, ladrão.